Aracaju, controle número 08530, transponder voo 1806. Correto, 1806, chame pronto, 62. Formará no 62, pronto, 1806. 322, tá, com a Juliette. 322, com Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 322. 089, Aos 21, chama agora o controle, 120.8, bom voo. F20, principal 8, Azul, 4089, bom trabalho, boa tarde. Voador Azul, 4089, passa 1500 na saída da El. Sobrevoo Salvador, Salvador, sobrevoo em Camaçari, 1000 pés. A decolar com... da 17 com Proa Norte, controle 1208, coordenação 4886. O transponder 0195, Max 7000. Na bata com 2 abortos, 186. O ajuste 9019, o Max 7000, bom voo. 924, autorizado no LS, chame a torre 18612. Tá, chuva leve sobre o campo, teto de 1500 pés com 4 mil de visibilidade. Obrigado, até daqui a pouco. 30, cópia. Combustível que tomo, estamos com as condições de tempo aqui meio em degradação. E estou com o Vitor McKebeck prosseguindo para visual especial para pistão 7. Eu vou dar prioridade ao tráfego e de qualquer forma aguardar, ok? É, solicito aguardar para acionar ou aciona e ficar aguardando por conta e risco. Sente então a resposta para o táxi 1019 no altímetro. Duas direitas, seguida a boa, depois left. Transponder 5052 e controle de saída. 128 confirmando, remota 14, também pronto, passaria do 2230. Sim, confirmando, está muito barulho, eu não estou conseguindo copiar. 5052, chame pronto na remota 14, o 2230. Positivo, vou chamar, eu só não copiei o controle após a decolagem. 120.8. Juliette, 1600. 1600, Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. Uso pista no 0, pista molhada, o vento no 20 graus, com 18 nós. O Gol 924, para informação, temos um tráfego no setor norte, para a Alfa 32, não vai interferir na sua aproximação. O tráfego mencionado será o número 2. O Victor Mike Quebec é porte visual com banho da Gol, aproximadamente no externo. Tá visual com o Band da Gol, Victor Mike. Tem condições de se enquadrar como número 2? Já tá se enquadrando como número 2, Victor Mike. Gente, há uns 15 minutos atrás ela lá reportou pássaros próximo à cabeceira 28, devido à oferenda próximo à cabeceira, ok? Fique atento, o Victor Mike Quebec. Gente, Victor Mike Quebec, tá visual com a nave da Gol, se der conta com o número 2, tá afetando. Foi proa de Mari, já estou ciente que você está fazendo desvios. Após Mari, Tapiduna descendo para 2000 pés. O ajuste 1019, Salvador operando instrumento com teto de 1500 pés, 4000 de visibilidade e chuva leve sobre o campo. Você recebeu da presente voa Mari, descendo para 2000 pés. Afirmativo. Salve 24 confirmando o livre pouso, pista no 0, pista molhada, o vento 120 graus com 17 nós. Livre pouso não no 0, no 924. O senhor não mantém a posição. Para puxa, 08. O Alfa Tango Tango vai chamar a torre 18.6 e vai manter a posição na Quebec. Chame a torre 18.6, Alfa Tango Tango. Solo Gol, 1954. Prossiga. Posicionamento no 8. No 8, autorizado no 754 Chantax. Sete molhada, reporte no solo controlado, Victor Mike Quebec. Vou falar no solo controlado, Victor Mike Quebec. Livre pouso, pista no 7, reposta no solo controlado, 120 com no meia, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, livre pouso no 7, grato. Match Let Romeo, reposta no ponto de espera da Bata. Bruno 924 no solo 26, reposta pista no zero livre. Reposta no 924. Map Gillette Romeo da presente com proa norte, o vento no 20 graus, com no 7 nós, Map Gillette Romeo. Descendo, com no 7 com proa norte, Romeo. Turo Mike Quebec no solo de 27, autorizado backtrack. Para pista, 924. Solo agora é um 21.9, boa tarde, até daqui a pouco. O Alfa Tango Tango, após o Victor Mike Quebec, está livre o cruzamento da pista no 735. Saída da conquista. Saída Arvó após direto conquista, 5490. Boa graça para o Arvó, o 489. Se eu tiver autorização, está pronto para a cota. Controle Salvador, grato, até o regresso. Salvador, eu passaria 2230 para pushback em acionamento, está na 14 e a moto. 3216, aguarda para o push no 2. Paulo, boa tarde, vou no 4 com 1754 com 122 a bordo, alterna Fortaleza, 4 horas e 10 de Alphanadinho. 54, livre saque, pátio Indial, ponto de espera 186, mili 19, boa viagem. Pátio Indial, ponto de espera 186, mili 19, obrigado, excelente tarde, boa noite, 754. Passaria os 2230, puxa, pega só na 14, remota, senhor. 2230, aguarda na 14. Qual o seu qual setor que você vai lá? Vou manter no setor norte. Ok, ciente. Grato. Salvador, boa tarde, sou o Cono 924. Metriz no 5, aciona identificação, chegada a MAN. Desse mantém a nível de voo 050. Ficou a MAN, vai entrar 050, metriz no 5. O Santo Jesus no meio, copiou? Boa tarde, sou 1924. 924, reporte antes do Juliette, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. 2230, remota 14, autorizado puxar a chantax. Chama aí, taxa, autorizado. Então 3193, copia? Pronto, volta, 3193. Salvador Galeão, nível 380, pelo lugar pista 90, curva direita, da El Leda Brint, controle 120, décima 8, transponder 5054, TAN 3193. Autorizado Galeão, nível 380, dentro do voo, fundo 0, depois da pista 10, curva direita, feita da El Leda Brint, controle 1208, transponder 5054, TAN 3193. Portão 11, time pronto, 3193. Chamará 3193. Pushback, acionamento no 612 ou no 806, da Gol. No 806, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 806. Na proa de Amã? Não é, não é Grécia, não. voar na proa 140 até o localizador, você vai atrapalhar com o tráfego da trip, que é o número 1, ok? Só que eu não solicitei voar nessa proa até o localizador. Nós solicitamos apenas fazer o desvio e depois retornar na proa. Tem uma formação um pouco grande à frente, não foi solicitado manter essa proa até o longe. Ok, então autorizado desvio e depois retorne na proa de Amã. Afirmativo, o estado foi isso. Mas eu vou desviar, depois vou a Amã mantendo a velocidade normal. Obrigado. Se prossiga. Até próximo de perna, lá para não atrapalhar a chegada aí do Roger. Ok, tá liberada manter high speed, o 5595. 5595. O Mike Echo Alpha, só um instante. O Whisky Yankee Tango, tá pronto para a costa, Porto Seguro? Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 180, Golf 677. Pista 97, curva direita, saída da El, Leda após Leda e Léo. Controle 120, décima 8, transponder 5042, o Papatango Whisky Yankee Tango. O 042 do Pátio se encontra, o Whisky Yankee Tango. Quantos a bordo? Ok, confirme o POB 712 186, está livre o acionamento para táxi e decolagem 186, 1019, o Whisky Yankee Tango. Opa, Mike Juliette Romeu. Tá, próximo a Serra Novembro, Serra Novembro, para regresso a Salvador. Ok, ciente. Só aguarde transferência para a torre, Juliette Romeu. Aguarda para transferência na torre, Romeu. Na verdade, seu Delta chama o Sol 12 no décimo 9. Afirmativo, pelo ISD 110, na Delta, chama o Sol 12 no décimo 9, Guardião. Táxi passaria 2230, POB 55, 6 horas de autonomia, alterna Salvador. Ok, 2230, livre táxi até através do portão 7. Livre táxi até através. Sol, aguarde 107. 07 até o Pátio 3, está autorizado. É que vou livrar aqui na Delta. Legal. Confirmando o vento, é 120 graus com 13 nós. O Marco Gillette Romeu reporta na bata controlada. 120 com 13, reportará no solo controlado da bata, Romeu. Foi chuva o motivo do retorno? Sim, eu intenção era Camaçari, mas está completamente aqui inviável. Sente. Gono 754, decolou aos 34, cima controle, 120.8. 28, Gono 754, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 5-4 na Puca. 5-4, contato radar, se manter o 390, mantenha a saída Puca. Positivo, se possível, coordena 37. Vou coordenar. Obrigado. Autonomia? 2 horas e 11, Recife. Ok, livre táxi, seguindo a aeronave da tanque, está no pátio principal, segue como número 2, o 806. Como número 2, seguindo o trão, no 806. Para o táxi com 4 horas até a pessoa. 3216 à direita, ponte espera 18612 e 1019, boa viagem. Ponte espera 186, boa viagem. Paulo, guarda 107. Prossiga. Qual a posição ideal aí para a gente não atrapalhar a orientação no pátio? Pousar? E no pátio eu tento a balizador, eu não tenho a sua posição no cerco no pátio 3. Ok, está procurando aqui o balizador, obrigado. Passaredo segue aeronave da Gol, ponto 018, 6019, boa viagem. Muito bem, Pedro. No 924 após o passaredo, portão 10. 93, coordena com a equipe de solo, após o gol, parquear no 10, está livre no 11, chame táxi. Assim que após o gol no 10, autorizado no 11, está preso na frente, para o Papatango, Mike, Eco Alfa, cópia. Salvador, Jundiaí, uma centena, rota é direto. Decolada 197 com curva direita da El, Leda após Leda, direto Ilhéus, controle 120.8, transponder 5101, no Mike Eco Alfa. Correto, no pátio 5, quantos a bordo, do Mike Eco Alfa? 2 a bordo, 205 a bordo. 18.6, Mike Eco Alfa, adicionamento táxi da colagem, 1019, bom, voa até a graça. Prato, de solo, oi, Tripe 5595. 5595, boa tarde, o altímetro no 019. Chuva leve sobre o campo, pista molhada, quanto na aproximação, reporte quando visual baixado e travado. 559, você campo atrás. Guardião 07, é o solo? Escuta. Por gentileza, o transponder stand-by? Stand-by, transponder, já, solo chame para decolagem a torre 186, Guardião 07. Tá passando através do 612 agora, o 3193. Afirmativo, passareiro, mantém o ponto de espera, por gentileza. Controle, 120.8, a frequência do controle. Position, Salvador, 120.8, and call code 5040. Papapapapá, Foxtrot Yankee. Trip 5595, já é baixo travado? Baixo travado, visual com a pista, senhor. Tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus com 14 nós. Livre pouso, 5595. Tanto 312 no meio, os 39 decola, chama o controle no 120, 18, bom voo. Boa tarde, senhor. 85, obrigado, boa noite, 754. Controle Salvador, boa tarde, está 3216 decolado, Momo Proti cruzando 2000 pés. Boa tarde, está 3216, contato radar na decolagem, tudo mantém 370, pé da Momo. Perfil ao 370, 3216. Receptor localizador, o Sanero 6305. 6305, autorizado, final LS, chame a Torre Salvador, frequência no 8612. Reduza para a velocidade de aproximação. Afirmativo, reduzindo, chamando a torre, boa tarde. Tito transponder 5062, voo no treino 4. Correto, portão 5, chame pronto, no 3-1-4. O gol, Cogino, o Xander é 6315. 320, está autorizado a aproximação e ILS. VIP 5595 no solo 41 no direito, 12, 1 décima 9. Seja na boa. 06 tem condições de agilizar manobras assim que autorizado? Gente, é ponto visual com o Xané, o Airbus é o Xané na final da 10, ok? Boa tarde, agora a cota é 1019. 5595, parte 3, autorizado. Parte 3, autorizado, obrigado. Question 61413, 0 miles north, passing 10,000, directly into 2,000, no restriction. Question 6141. Okay, no restriction, 2,000, ocean 6141. Repouso, Ocean. Ativo Gol 806, após a passagem do Airbus da Ocean Air Avianca, ele mantém cabeceira 10. Disco 061, quanto a bota? 1862, acionamento táxi de decolagem Golf Sierra 1019, boa viagem. Confirme. 176 a bordo, Alcena Guarulhos, 3 horas e meia de autonomia. 3193 de táxi, parte Índia Alfa, ponto de espera 1862, 1019, boa viagem. Vai seguir o Passaredo Airlines. Gente, segue o Passaredo via parte Índia Alfa, ponto de espera 186, até 3193, quero boa tarde. Salvador Guarulhos, nível 340, Pêssego 10, pista 90, curva direita, Gael Leda Brit, controle 120, décima 8, transponder 5066, TAM 3865. Romeu, Vídeo, troca o código para 0210. Um 320 é aproximação, reduz a chega 3, chame a torre, 1186. 1186, obrigado, até daqui a pouco. Boa. Continuar, papá. Golfo Serra. Xané 6315, seu solo aos 44, libera à direita, chame solo 1219. Direita, 219, boa. Salvador, boa tarde, hoje é 6320, 2 milhas por terra. Fiat, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, 6320. Você segue aguardando a autorização de pouso, 6320. Salvador, boa tarde, Sanero 6305, liberou instruções. Taxi via Alfa, repartindo da Juliette. 1806, vento de 110 graus, 1-10 graus com 159, decolagem autorizada, pista no zero. Tive decolagem no zero com 1806. Oceano 210, este é o controle, Salvador, ajuste agora 1019, voe Duna, desça para 4000 para o ILS. 1019, da presente Duna, 4000. Do LSC, Oceaner 6210, obrigado. Controle Salvador, 35626, bom dia. Boa, 626, senhora identificação. Salvador. Qual o seu PAT, confirme? PAT de cópia. Boa. 326, contato radar, Livra Conde, Rui Bombe, chegada Bombe, ajuste 1019, caminho. Position 141, clear to the ILS approach. Ok, clear to the ILS, airport established 141. Mantenha a posição. Sinal baixado e travado, né? 620. 320, vento 120 graus, com 15 nós, chuva leve, tem pouso autorizado, pista 10, 6320. Teve pouso, chanelinha 620. Voo no 806, sua decolagem fosse 47, chama agora o controle na frequência 1208. Foi 120, decima 8, aciona 5104, coteja. Chama para prospeccionamento. Prospeccionar 6315, táxi via Juliette, portão número 4. Quem prossegue Julie, parte para o número 4, 6315. Desça para 5.000 com 1.019. Para prospeccionamento. 0 graus com 149, tem decolagem autorizada, cabeceira 17. Autorizado Maceió, nível 350, via Periwisk 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5064, controle 120, decima 8, coteja. Magnética 040 a princípio por 10 milhas aproximadamente, para evitar formações. Livre. Obrigado, 80B. Isso no 219. Direita 219, ou chame 320. Whisky Yankee Tango decolou os 49, pista no 7, controle 1208. 208, isso é o caso. Oscar Golf Serra autorizado, ingresso no 7, reporte alinhado, pronto, Oscar Golf Serra. Salvador, boa tarde, hoje é 6320, entrando na frescura. 6320, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6320. Salvador, boa tarde, tá passando isso, tá passando. Esquece que tá no controle, meu cordial, contato radar. Roger, complete the approach, checklist E, attend to the tower, contact the 1186 for landing instructions. Question 141. Okay, thank you. I'm going to say 1186, bye. 1186 for landing. Do 2230, vento 110 graus com 15 nós, tem decolagem autorizada, pista no zero. Modern Tower, good afternoon, Ocean Air 62, 41, 7.